que a gente sabe o momento, mas se é pra falar de amor, eu quero um tempo mais. Tudo em nome do nosso amor. Foi você quem me ensinou tudo que aprendemos um com o outro. A gente se sabe de cor e há tanto por viver. O bom da vida passa e quando a gente vê passou. Feito melodrama, uma hora chega e o pano cai e nunca mais se voltar. Só pra namorar, mas cada um ter seu lugar, um cantinho para o coração que precisa de paz, cuidar do nosso amor. O bom da vida passa. We'll be right back.